Cheiro 21, página 169. A enorme carroça para onde Willy e Richard subiram tinha uma cobertura de lona bem esticada sobre arcos de ferro. Ficariam protegidos dos elementos, incluindo de um iminente nevão que possivelmente se tornaria mais severo, longe do calor das chaminés de Bristol. Os 8 cavalos, presos à carroça, pareciam em forma para enfrentar a lama e o lixo da barreira de Gloucester. O interior estava cheio de barris e grades. Não tinham onde pôr os pés e, ainda por cima, o carroceiro queria que abandonassem as caixas. Têm direito à sua propriedade, homem. É de lei, disse o Beguim, num tom que não admitia discussão. Subiu à carroça para lhes abrir as cadeias entre os tornozelos e a cintura, atando-os antes aos arcos que apoiavam a cobertura de lona. Lá conseguiram instalar-se entre a carga, com as pernas esticadas. O Beguim saltou e, por instantes, Richard interrogou-se se os iria ali deixar. A carroça pôs-se em movimento com um solavanco. As costas do Beguim estavam ao lado das do carroceiro, no banco do condutor, sobre o qual se erguia um resguardo apropriado. Mexe-te, Willy, ordenou Richard ao seu lamentoso companheiro, que se mostrava desejoso de rebentar em lágrimas. Ajuda-me a mudar a minha caixa para encostar esta saca, e depois farei o mesmo com a tua. Assim teremos alguma coisa em que nos apoiar. E não chores. Se chores, mato-te. O passo era torturante e lento, naquele caminho tão moldável e desprovido de pavimento. E de tempos a tempos a carroça afundava os eixos na lama. Richard e Willy eram soltos e obrigados a descer para cavarem e empurrarem. Tal como, reparou Richard divertido, acontecia com o indignado Beguim. A neve caía com força, mas a temperatura não era suficientemente baixa para gelar o solo. No final do primeiro dia, sem alimento e outra água que não a da neve, tinham coberto 2 das 10 léguas. Ao desembarcarem, diante da Stars and Plough, em Almondsbury, o carroceiro mostrava satisfeito. Devo-vos uma cama e cobertores, disse aos presos, com muito melhor humor do que o que mostrara em Bristol. Foram os vossos esforços que nos tiraram da lama meia dúzia de vezes. Quanto a si, Tom, bem merece uma caneca de cerveja. Aqui é boa, do fabrico do próprio estalajadeiro. Desapareceu com o Beguim, Tom, deixando Richard e Willy dentro da carroça, sem saberem o que tinha acontecido. Depois o Beguim, Tom, apareceu para lhes abrir as correntes, prendendo-as aos arcos, sempre com a moca a postos, e conduziram-nos a um celeiro de pedra, dentro do qual havia palha. Encontrou uma trave com vários ganchos de ferro perto do chão e aí os prendeu. Depois desapareceu. Tenho tanta fome, choramingou Willy. Podes rezar, Willy, mas chorar não. O celeiro cheirava a limpo e a palha estava seca, sendo o melhor ninho que encontrara nos últimos 3 meses, pensou Richard, refastelando-se. No meio de tudo isto, apareceu o estalajadeiro e um robusto campónio, trazendo o primeiro um tabuleiro, onde repousavam 2 canecas, pão, manteiga e 2 grandes malgas de sopa fumegante. O campónio dirigiu-se a um estábulo vazio, para logo aparecer com 2 cobertores dos cavalos. O John disse-me que o ajudaram muito com a carroça, disse o estalajadeiro, poisando o tabuleiro onde lhe pudessem chegar e afastando-se depois rapidamente. Podem dispor de mais do que o dinheiro por cada um que o Beguim vai pagar por vós? De contrário, já há despesas feitas e terei de as cobrar à firma do John, já que ele diz que vocês ganharam o salário de trabalhadores. Quanto? Perguntou Richard. 3 dinheiros cada, incluindo os quartos de cerveja. Richard fez aparecer 6 dinheiros de dentro do bolso do colete. De madrugada, os 3 dinheiros pagaram o pão e a cerveja fraca, antes de voltarem a entrar na carroça, pelo segundo dia, para mais 2 léguas, interrompidas quando tiveram de cavar empurrar e içar o veículo. Um abençoado repouso noturno entre a palha e os cobertores, combinado com os alimentos nutritivos e quentes, tinha operado maravilhas na constituição de Richard, apesar das dores causadas pelo esforço. Até Willy parecia mais alegre e punha mais entusiasmo no trabalho. Deixara de nevar e fazia mais frio, embora não fosse suficiente para gelar o solo. O mais que podiam percorrer era 2 léguas por dia. Avanço que satisfazia perfeitamente o carroceiro de John e que provavelmente lhe proporcionava a ocasião de fazer todas as noites uma paragem regular. Assim, Richard esperava ser depositado na prisão de Gloucester ao fim da tarde do 5º dia. Porém, a carroça deixou de andar ao chegar a Harvest Moon, nos arredores dessa cidade. Não tenho intenções de vos pôr naquele lugar terrível enquanto estiver escuro, explicou o carroceiro John. A vez pago a viagem como cavalheiros e sinto-me muito triste por vós. Será a vossa última noite de descanso decente, durante sabe Deus quanto tempo. É difícil pensar em vós como condenados. Portanto, boa sorte para os dois. Na madrugada do dia seguinte, a carroça atravessou o rio Severn, sobre a ponte móvel, e entraram na cidade de Gloucester pela porta poente. Sob muitos aspectos, era ainda uma localidade medieval, tendo mantido a maior parte das muralhas, fosso, pontes levadiças, claustros e casas forradas de madeira. Para Richard, a visão da cidade limitou-se àquilo que era capaz de ver pela parte descoberta da carroça, o suficiente para lhe dizer que Gloucester era um pequeno peixe comparado com a baleia de Bristol. A carroça aproximou-se de uma porta, numa muralha pesada e antiga. Richard e Willy foram descarregados e conduzidos, juntamente com o beleguim Tom, até um enorme espaço aberto que parecia ter sido cultivado com plantas que apenas a primavera veria. Diante deles estava o castelo de Gloucester, que era também a prisão da cidade. Um local com ameias sombrias, torres e janelas com grades, mais uma ruína que uma fortaleza, defendida pela última vez no tempo de Oliver Cromwell. Não entraram, dirigindo-se antes a uma enorme casa de pedra encostada à muralha exterior e junto ao fosso que rodeava o castelo. Aqui vivia o carcereiro Mor. Richard apercebeu-se que a verdadeira razão pela qual tinham sido escoltados desde Bristol se devia mais ao facto de a Newgate dessa cidade querer a devolução dos seus ferros do que à preocupação com a fuga dos prisioneiros. Foram despojados de todos os que tinham consigo e o beleguim Tom juntou-os e apertou-os contra o peito como uma mulher a um recém-nascido. Logo se apresentaram e inscreveram. Afastou-se com a sua carga metida dentro de um saco para apanhar um transporte barato de volta para casa. Deixou Richard e Willy para que lhes pusessem novos conjuntos dos já bem conhecidos ferros, com uma corrente de 0,5 metro entre os pés. Terminado este processo, um carcereiro, nunca chegaram a ver o carcereiro Mor, fê-los entrar no castelo, transportando as suas preciosas caixas. O pouco que nele era ainda habitável estava tão repleto de prisioneiros que sentarem-se com as pernas estendidas era praticamente impossível. Quando os desgraçados o faziam, tinham de ser com os joelhos dobrados debaixo do queixo. A cela tinha pouco mais de 1 metro quadrado e continha cerca de 30 homens e 10 mulheres. O carcereiro que os escoltava vociferou uma ordem incompreensível e todos os que tinham conseguido arranjar espaço para se sentar imediatamente se puseram de pé. Depois caminharam para o exterior, com Richard e o lamentoso Willy no meio deles. Transportavam ainda as caixas e detiveram-se no pátio gelado, onde já se encontravam mais 20 homens e mulheres. Era domingo e a totalidade dos habitantes da cadeia de Gloucester e ouvir a palavra do Senhor pelo reverendo Evans, um cavalheiro tão idoso que a sua voz se perdia nos ventos que açoitavam o espaço aproximadamente retangular e que pronunciava os seus conselhos de arrependimento, esperança e piedade, por assim dizer, de um modo ininteligível. Por sorte, considerava que um serviço de 10 minutos e mais 20 gastos com a prédica constituía um trabalho suficiente para as 40 libras por ano que recebia como capelão da cadeia, principalmente porque também tinha de o fazer às quartas e sextas-feiras. Depois eram reconduzidos para a cela dos condenados, muito mais pequena do que a dos detidos por dívidas, cujo número perfazia apenas metade. De segunda a sábado não é assim tão mau, disse uma voz, quando Richard, depois de empurrar outra pessoa do seu caminho, pousou a caixa e se sentou sobre ela. Que belo homem és! A mulher acocorou-se aos pés dele, acotovelando com força quem tinha ao lado. Era uma criatura muito magra, com cerca de 30 anos, vestida com roupas muito remendadas, mas razoavelmente limpas. Saia preta, saiote vermelho, blusa da mesma cor, um corpete e um chapéu negro, estranhamente atrevido, com a aba larga de lado e uma pena de ganso tingida de vermelho. Não há uma capela onde o padre possa fazer ouvir o seu sermão? Perguntou Richard, esboçando um leve sorriso. Havia nela qualquer coisa que lhe agradava, e a conversa significava que não seria obrigado a escutar o lamento do Willy. Claro que sim, mas não é suficientemente grande para todos nós. Estamos cheios neste momento. É necessário um bom surto de febre das prisões para fazer descer os números. Chame-me Lizzie Locke. Estendeu a mão. Ele apertou-lhe. Richard Morgan. Este é o Willy Insel, a desgraça da minha vida e também a minha sombra. Como estás, Willy? A resposta do Willy foi uma nova torrente de lágrimas. É uma nascente d'água, disse Richard cansado. Um dia vou estrangulá-lo. Olhou em volta. Por que estão as mulheres juntas com os homens? Aqui a prisão não é separada, Richard, meu querido. Também não há uma separada só para os devedores. E é por isso que fomos mencionados no relatório do John Howard sobre as cadeias inglesas há cerca de um ano. E é por isso que estamos a construir uma nova. E é por isso que não estamos tão cheios de segunda-feira a sábado, visto que os homens estão a trabalhar nas obras, disse ela tagarelando. No meio daquilo tudo, Richard percebeu qualquer coisa. Quem é o John Howard? O homem que escreveu o relatório sobre as prisões, já te disse, afirmou Lizzie Locke. Não me perguntes mais porque não sei. Nem o saberia se não tivesse causado tanto alarido em Gloucester. O bispo, o colégio Mor e os funcionários paroquiais. Assim, obtiveram uma lei do Parlamento para construírem uma nova cadeia. Deverá estar terminada daqui a 3 anos, mas já cá não estarei para a ver. Esperas ser libertada? Perguntou Richard, cujo sorriso aumentava. Gostava dela, embora não se sentisse minimamente atraído. Mesmo assim, era dona de uns olhos brilhantes, que não tinham desistido da vida. Não, valha-me Deus, não, disse ela de bom humor. Recebi a pena de sus per col há 2 anos. De quê? Enforcamento, Richard, meu querido. Sus per col, que é o que os cavalheiros que nos penduram na corda escrevem no seu livro oficial, logo que deixamos de espernear. Em Londres chama-se o baloiço, mas vejo que ainda estás viva. Comutaram-me a pena no Natal, antes deste último, 7 anos de deportação. Até aqui ainda não fui para lado nenhum, mas deve ser em breve. Daquilo que sei, Lizzie, não há sítio para seres deportada. Embora em Bristol se falasse de África. Ah, és então um homem de Bristol. Bem parecia pelo sotaque. Willy e eu somos os dois de Bristol. Chegámos hoje de carroça. E tu és um cavalheiro, disse ela curiosa. Só até certo ponto, Lizzie. Ela apontou com o dedo para a caixa de madeira. que tens aí dentro. Os meus haveres, embora seja difícil dizer por quanto tempo, parece-me que alguns destes homens têm um aspecto doentio. Porém, a maior parte parece muito mais escorreita do que qualquer um dos presos de Bristol Newgate. Devido à construção da nova cadeia e aos canteiros de hortaliça do Old Mother Hubbard, nota, o carcereiro recebera uma alcunha retirada de uma antiga canção de embalar, em que aparece uma mulher velha com o nome de Old Mother Hubbard, a fim de nota. Os que trabalham recebem uma boa alimentação. É mais barato utilizar presos do que contratar trabalhadores de Gloucester. Nós, as mulheres, também trabalhamos, principalmente em jardinagem. Old Mother Hubbard, o Hubbard, é o carcereiro-mor. O importante é não adoecer. Se isso acontece, dão-nos apenas um quarto das rações. A febre da cadeia não nos poupa. No Natal de 83, morreram 8 com varíola. Deu uma pancadinha na caixa de madeira. Não te preocupes com ela, Richard, meu querido. Eu tomo conta, em troca de um favor. Que favor? Perguntou ele cauteloso. Proteção. Recebo rações completas por cozer e remendar roupa e também algum dinheiro. Pode dizer-se que alugo os meus serviços de um modo que o pastor não reprova. Mas os homens andam sempre atrás de mim, principalmente esse Isaac Rogers. Apontou para um rapaz grande e corpulento, com um ar de verdadeiro vilão. Aquele ali não presta. O que foi que fez? Assaltos nas estradas, aguardente e arcas de chá. E tu o que fizeste? Ela soltou um risinho e abanou o chapéu. Roubei o chapéu de seda mais maravilhoso deste mundo. Não consigo conter-me, Richard. Adoro chapéus. Estás a dizer que te condenaram à morte por causa de um chapéu? Os olhos escuros brilharam. Lizzie baixou a cabeça. Não foi o meu primeiro delito, disse. Já te disse, adoro chapéus. O bastante para balançares na corda, Lizzie? Bom, não pensei nisso quando roubei, não é? Estendeu a mão a Lizzie pela segunda vez. Combinado, rapariga. Podes considerar-te sob a minha proteção, em troca da qual espero que guardes a minha caixa com a tua vida. E não tentes abrir as fechaduras, Lizzie Locke. Lá dentro não há chapéus, juro. Pôs-se de pé, empurrando os outros para o lado. Se me posso mexer por entre a multidão, tenciono explorar os meus novos domínios em toda a sua extensão. Toma conta da caixa. 15 minutos foram suficientes para completar a volta. Vários compartimentos minúsculos, pouco iluminados, mal ventilados e vazios, desembocavam na cela comum. Mesmo assim, 2 deles tinham retrete. Um lance de escadas, em mau estado, conduzia a regiões superiores, fechadas com uma cancela. A cela comum dos que cumpriam pena por dívidas, também fechada aos outros condenados, media 3 metros por 6. Mas, tal como as outras, não tinha janelas nem ventilação. Continuaria a manter-se numa escuridão infernal. Não fossem os prisioneiros que lá se encontravam ter partido uma parte do cimo da parede para deixar que a luz e o ar entrassem. Do outro lado ficava o pátio. Embora tivessem mais espaço, os devedores eram mais ociosos do que os outros condenados. Não trabalhavam e assim subsistiam com um quarto da ração. Tal como os prisioneiros da Bristol Newgate, estavam emaciados, parcialmente vestidos com farrapos e apáticos. Voltou à cela comum dos condenados e encontrou Lizzie Locke a defender energicamente a caixa do salteador Isaac Rogers. Deixa-a em paz e as minhas coisas também, disse Richard com ar sério. Obriga-me, respondeu Rogers, erguendo-se com ar de desprezo. Olha que obrigo mesmo, és um pote de banha. E num instante dou cabo de ti, disse Richard, em tom aborrecido e nada intimidado. Vai-te embora. Sou um homem de paz. Chamo-me Richard Morgan e esta senhora está sob a minha proteção. Passou o braço pela cintura de Lizzie, enquanto esta se encolhia junto a ele. Há outras mulheres por aí. Vai aborrecer uma delas. Rogers examinou-o cuidadosamente e decidiu que o mais acertado seria ser discreto. Se Morgan tivesse traído qualquer sinal de medo, tudo seria diferente. Mas o patife não mostrara qualquer receio da sua pessoa. Demasiado calmo, demasiado contido. Homens assim lutavam como gatos, com os dentes, as unhas e as botas, e eram igualmente ágeis. Por isso, afastou-se com um encolher de ombros, deixando Richard sentado na sua caixa, com Lizzie empoleirada nos joelhos. Quando nos dão de comer? Perguntou. Que mulher esperta! Não receava que ela interpretasse mal a sua galanteria. Lizzie Locke sentia-se satisfeita por ter um protetor que não a desejasse. Daqui a pouco teremos o almoço, respondeu ela. Como é domingo, temos pão fresco, carne e um bocado de queijo, nabos e couves. Nada de manteiga ou doce, mas a comida é abundante. Os condenados têm aqui a sua própria cozinha. Apontou para o outro extremo do compartimento. O cozinheiro vai dar-te um tabuleiro de madeira e uma caneca de folha. O jantar é mais pão, cerveja fraca e sopa de couve. Não há taberna? O quê, aqui? Gostas da pinga, Richard, meu querido? Não. Bebo apenas cerveja fraca e água. É só curiosidade. O Simmons, a alcunha dele é o Feliz, e é ajudante do carcereiro. Arranja-te beber por um dinheiro. É nessa ocasião que tens de ter cuidado ali com o Isaac. Quando bebe, o Ike é um selvagem. Os bêbados costumam ser desajeitados. Lidei com eles toda a minha vida. Nos fins de fevereiro, Richard nada ignorava acerca da cadeia de Gloucester, nem sobre os seus companheiros de prisão, de quem, devido à proximidade, se tornara íntimo e não apenas conhecido. Havia 14 a aguardar o julgamento na Quaresma. Os restantes tinham já ido a tribunal e cumpriam as sentenças, a maior parte deles a aguardar a deportação. Desses 14, 3 eram mulheres. Mary, conhecida como Maisie Harding, acusada como receptadora de artigos roubados. Betty Mason, de ter furtado uma bolsa, contendo 15 guineus de uma casa em Hanbury. E Bess Parker, acusada de assalto a uma residência em North Nibley e do roubo de 2 peças de linho. Bess Parker formara uma relação estável com Ned Pugh, um condenado de 1783. Betty Mason tinha enfeitiçado um ajudante de carcereiro chamado Johnny. Ambas estavam à espera de bebê a qualquer momento. Que belo mundo nosso! Refletiu Richard com ironia. Uma cela comum onde mal nos podemos aguentar de pé. E quando o carcereiro abre a porta, vê-se um repulsivo dormitório masculino ao cimo das escadas. Estava a tornar-se insensível. Despira-se e banhara-se na bomba, numa cela escura e sem ar, sem qualquer respeito pelas mulheres. Com incomparável calma, lavara os trapos que usava para limpar o traseiro e filtrara a sua água para beber, sob o olhar de mais de 3 dezenas de incrédulos companheiros. Atingiram determinado grau de egoísmo, pois não fizera qualquer tentativa para dividir a sua água purificada com Lizzie ou com Willie. A pedra era lenta, levando uma hora para produzir 2 quartilhos de água filtrada. Nem sequer dividia o sabão ou os trapos. Com alguns dinheiros que retirou do seu tesouro, foi ter com Maisie, a lavadeira, para que lhe tratasse da roupa interior, camisas e meias. Quanto aos calções e ao resto da roupa, bom, simplesmente fediam a suor. Maisie era a única mulher sem protetor e dispensava os seus favores gratuitamente, enquanto 2 ou 3 das outras se vendiam por uma caneca de gin. Quando o desejo visitava um casal, Deitavam-se no primeiro bocado de chão que encontravam vazio, ou na sua falta, faziam-no de pé, encostados a uma parede. Não era um ato erótico, pois não tiravam a roupa. E o mais que algum curioso conseguia ver era uma haste carnuda ou um monte coberto de pelos, embora geralmente nem isso. O que mais fascinava Richard era que nenhuma das cópulas tinha lugar nas celas adjacentes. Todos pareciam temer o escuro. As águas de Bess Parker e Betty Mason rebentaram no chão da cela comum dos condenados, no princípio de março, de modo que foram transportadas para o dormitório das mulheres para terminarem o trabalho de parto nesse lugar infecto. Duas outras mulheres davam de mamar a bebés, nascidos na prisão de Gloucester, e Maisie tinha uma criança pequena que trouxera consigo para a prisão. A maioria dos bebés morria logo após o nascimento. As crianças pequenas eram um milagre. Mas havia muito trabalho a fazer, o que era uma bênção. Richard foi mandado carregar blocos de pedra calcária da doca do castelo para a nova prisão, o que lhe dava a oportunidade de apanhar ar fresco e também de olhar em seu redor. O pequeno porto de Gloucester ficava exatamente a norte do recinto do castelo, na mesma margem do Severn, navegável até esse ponto por pequenos barcos e compridas barcaças. Uma das duas fundições da cidade fabricava sinos de igreja, enquanto outra se contentava com pequenos objetos de ferro, rapidamente vendidos nos arredores. Soltavam fumo, mas não que bastasse para conspurcar o ar. Todavia, a endémica febre das prisões indicava que a água da cadeia estava contaminada. Ou então a doença era espalhada por pulgas e piolhos, que Richard evitava, esfregando o catre imundo com óleo de alcatrão, examinando-se constantemente a si e às suas roupas. Oh, meu Deus, manter-se limpo, viver limpo, ter uma merecida privacidade.